há uma fonte sonora. E a fonte sonora são todos os luzes. Pessoas, porque tudo neste mundo é uma oscilação, não é? Oscillators, which produce the sound, filters, amplifiers, and envelope generators which shape them. Sound can even be automatically triggered. You don't have to be an electronics expert to play the mode. All you need is a good musical ear. Boa noite, sejam bem-vindos ao Oscillator. Quintas-feiras, 23, 24 horas, comigo Nuno Pires aos comandos da emissão. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar a nossa emissão com Chimney Crow, diretamente de Nova York. Lançamento para o passado julho. In the Dark. Lembrar a todos vós que poderão passar no nosso Facebook Oscillator Radio Show. Por lá irão encontrar as moradas do Mixcloud e iTunes para ouvir todos os episódios anteriores. Na rádio 107.9 ou RUC.fm. Chimney Crow, In the Dark. Agora, da Retro Spectrum Collective, vamos ficar com o Noise Factor, trabalho Summer 89 Extended Pleasure. De lá retiramos um ambient mix do tema Feels Like Heaven. Lançamento recente, no passado dia 1 de setembro, os Noise Factor. Noise Factor, Feels Like Heaven Ambient Mix, trabalho Summer 89 Extended Pleasure. A seguir descemos à terra. J.G. Lebron, com o trabalho Beneath the Circuitry. Instantes iniciais deste Oscillator, primeiro com Chimney Crow, depois Noise Factor, agora J.G. Lebron. Música J.G. Lebron, Beneath the Circuit Try. Nascido em Nova York, a residir em New Jersey, traz-nos este tema que também dá nome ao trabalho. A seguir vamos ficar com dupla passagem para Elastic Dog, Separate Fragments. Vamos ouvir as duas de três partes, Part 1 e Part 2, Elastic Dog. Thank you. da Polónia. Elastic Dog, Separate Fragments, duas das quatro, e não três, como disse há bocado, duas das quatro partes, Part 1, Part 2. A seguir, ECLZT, Extracion, trabalho Peace Force, projeto francês. Thank you. ECLZT Extracion Peace Force, lançamento de 4 de setembro, muito fresco ainda, de Nantes, na França. Vamos até ao Chile para ouvir Blit. Cables and Café. Dois temas. Ficamos com Cables a fechar a primeira meia hora do Oscillator. Vamos até à meia-noite. Chileno Blit com Cables, parte de Cables and Café do Chile. Vamos até à Escócia Vamos ficar com Synaptics, passagem dupla. Trabalho sintética. Já roda The Weird. Depois vamos ficar com Art String. Na última das duplas passagens de hoje, no momento em que entramos na meia hora de programa, as moradas para nos ouvirem em direto são 107.9 FM, RUC.fm para nos ouvirem em todo o mundo. Relembrar, passem pela nossa página no Facebook, Oscillator Radio Show. Por lá estão os podcasts, no Mixcloud ou no iTunes, como preferirem. Thank you. Synaptics. Primeiro com The Weird, agora com Art String a acabar. Sintética da Escócia. Vamos até Cambridge. Projeto Jellica. 16-8 Speed 2 Mod Subtune S&M. Retro Tech Romance. Edição para o último de agosto. Angélica a iniciar a reta final deste Oscillator. Angélica, 16-8 Speed 2 Mod, Subtune S&M, Retro Tech Romance, de Cambridge. Fazemos as malas, vamos até Tóquio, no Japão, para ficar com o trabalho Drum Suite, de Palmetto, Sun Garden. Aí está eles. Tema que abre este trabalho. Projeto de Kazuya Palmetto Kotani. seguir à dupla passagem, fiquem por aí. We'll be right back. Palmetto Sun Garden. Trabalha o drum suite. De Tóquio, Kazuya Palmetto Kotani. Edição pela Evanice Music. A seguir, trabalho Motherfunk para Zizi Raimondi, de Seattle, nem Washington. Dupla passagem com o prelúdio. Bach Prelude 10th, e depois a fechar este mesmo trabalho, Bach Sinfonia 11th. Eu regresso depois para fechar as portas a este Oscillator. Até já. Thank you. Washington, Zizi Raimondi. Primeiro com Bach Prelude, Tent. Depois, e ainda ouvimos, a Bach Sinfonia 11th. Trabalho Mother Funk. Está na hora de nos despedirmos. O meu nome é Nuno Pires, foi um prazer ter estado convosco. O Oscillator regressa para a próxima semana, 23, 24 horas, quinta-feira. Até lá poderão ficar com episódios anteriores em podcast. Passem na nossa página no Facebook Oscillator Radio Show. Por lá estão os links para o Mixcloud, também para o iTunes. Para encerrar esta sessão, Turvia, Rehen, trabalho Misantropia. Boa noite, fiquem bem.